Leda, curva na direita, voando após bridge. 543, meu transponder 208 ao controle, Bono 273. Bono 273, cotejamento correto, chame pronto. Reportaremos. É, confirme para o 9951. Guarda pista livre, trip 9951, está baixado e travado? Baixado e travado, aguardando pista livre, trip 9951. Agora é a Tango, gol no 940, copia? Copia. 940, Guarulhos, aprovado nível 360, via Pêsulo 10, bridge. Salve Pêsulo 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto bridge, curva direita. Transponder 5445, controle 120, decimal 80. Autorizado, São Paulo, Guarulhos, nível 360, decola da 10, saída da Euleda, pós bridge, Pêsulo 6, BHZ, diretriz e posse de causa. Funciona 5445, controle 120, está na posição 9, bom 940. Bom no 940, cotejamento correto, chame pronto. Maravilha, 940. Falou, flashback, cancelamento, posição 5, Oceano 32, 97. Romeu Hotel Oscar, autorizado, ingresso no pátio principal, cruza o pátio, Lima, Mike, Quebec. Quebec mantém posição e chama novamente a torre no 86. Romeu Hotel Oscar, no pátio. Motor Gol 1601 para o táxi, com 182 a bordo, 3 horas e 24 de autonomia, alterna Campinas. Entende, Gol 1601, táxi via Índia, ponto espera chamitor no 186, ajuste agora no 017. Índia, ponto espera 186, Gol 1601. Tá 3897, ciente da solicitação, aguarde, ok? O meu Hotel Oscar só confirmando, na Quebec mantém e chama a torre no 86. Senhora, na Quebec mantém e chama a torre no 86. Afirmo. TAM 3897, livre acionamento, chame para o táxi portão 05. É, se chama lá o estado do táxi 3897. Qual o ideal estimado para a NC? 315 e é uma hora e 30 de voo. É, copiado, mais uma hora e 30. Proa 2, 15. Está presente, está autorizado direto IDC, ainda mantendo um no meu pé. Muito obrigado. Gono 567, livre acionamento, chame para o táxi. Livre acionamento, Gono 567. 9951, solo 25 à direita, 219 solo, boa noite. Livrando à direita, chama solo em 219, o 9951. Centro Recife, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 3325251, boa noite, 6722. Bom voo. Obrigado. 9951, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette, os 9951. 9-10 livre pouso, pista no 0, vento 180 graus, com 10 nós, com 10 nós. Confere 5949, livre pouso. Autorizado para 085. É 01, visual com tráfego curto final no 0. Visual. Após a passagem do tráfego na curta, autorizado ali manter cabeceira 10, gol no 601. É, após a passagem do FAB, ali mantém na 10, gol no 601. direto, reporte livrando na base, tá, Romeu Hotel Oscar. Área 5949, DA, visual para o pé para pouso. Gente, livre pouso. Área 5949, livre pouso. Equipment 940, recolher, descendo 3000 feet, altimeter 1018. Descent, clear to 3000, 1018, GP 9940. Tá, 3297, 221 a bordo, 6h44, alterno galeão. 6259, chama agora o centro Recife, 133.25, alterna 125.1. 325, 1, graças. 9951, 9 Sever 2 Atam, após Juliette, portão 02. Após passagem do Airbus da TAM, Juliette, portão 02, trip 9951. Solo Gomo 567 para o táxi, com 103 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternando com o Rio. Gente, Gomo 567, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame turno no 86, ajuste ao 0018. 0018, ajuste, autorizado via Pátio 1, Índia. Ponto espera da 10, torre 18.6, Gono 567, boa noite. Gente, você é 5949, grato, boa noite. Livre decolagem, pistão no zero, vento 180 graus com 08 nós. Livre decolagem, vento no zero, voo 1601. Ali mantém, cabeceiro no zero. Ele mantém no zero, tá? 32, tá? Decolas 3-1 no controle 120, décima 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite, bom trabalho. 603 estabilizado no ILS. Completa final, chama agora a torre 118, décima 612. 186, obrigado, até já. Até. Controle Salvador, boa noite, eu vou no 601. Vou no 601, contato radar na decolagem, tudo para o nível 3-0 na saída da EL. Após, Leda, direto Bridge. Dael, Leda, Bridge, gol no 601. Passando off position, trip 99 fuzil. Roger. Nine four zero clear and final approach runway 10 descent to 2000 feet, altimeter spare remains 1018, report established. I will call back when established to localize DP 9940, descent to 2000 feet. 903, continua a aproximação, agora na pista livre, informa a voz da companhia, iniciando rolagem, cabeceira 10, o altímetro 10, 17, e o vento para cheque 180 graus com 10 nós, aguardando autorização de pouso. Apenas escuta, tá 3603. Livre pouso, pista no zero, vento 180 graus com 10 nós. Livre pouso, pista no zero, dando 3603. 3897, decola os 33, controle 120, décima 8, bom voo, boa noite. 3897, 2080. Bridge, Salvador, então 3897, passou 1500 pro 340. 3897, contato radar na decolagem, subo para o nível 340 na saída da El, após Leda, direto B. Ok, da El, Leda, Bridge, 3897. B, cabeceira 10. Posso ficar por na curva, estou autorizado a linha de manter. 10, boa no 567. Com 0, check in, aí o McCann, division. Roger, will maintain heading 205 in this moment, okay? Have some problem? There is a 10 part, but why are you making this deviation? This deviation, yeah, that's this deviation. Com a direita, 219, solo, boa noite. 219, boa noite. 3603. Roger, TP9940, clear, and we'll report when stabilized localizes. Roger. Report established. Salvador, TAN 3603, livrando a sua escuta. TAN 3603, táxi via Alfa, Juliette, portão 06. Portão 06, TAN 3603. Acionamento Gol 1940, Gol 940, livre acionamento, chame para o táxi, portão 09. Câmara, Gol 1940. 09. Decolagem autorizada, 10, Gol 9567. Localized to be 9940. Complete the last final approach, contact now 118.6. 118.6, thank you. Voo número 01, conforme instruções do centro Recife, restrito ao nível de voo 340. Restrito 340, voo número 01. Salvador Tower, TP 9940, good evening, stabilized localizer, with Fernando inside. Tower Trip 9940, good evening. Good evening, Trip 9940, land gear down locked. Right now, land gear down locked, Trip 9940. Trip 9940, clear to land 1010, the wind is 180 degrees with 10 knots. Altimeter set 1017. 107, clear to land and trip 9940. Sequência 7, decolos 37, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, sequência 7, boa noite. 5, alterna 125, decimal 1. 13325, alterna 25, decimal 1. Voo no 601, boa noite, bom trabalho. Bom voo. Obrigado. Controle 567 decolou, voa direita na sua escuta. Voo no 567, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 na saída Arbor. Voo 360, sobe 567. The wind to trip 9940. Wind 190 degrees with 09 knots. Thank you. Táxi Gol 1940, autonomia 3 horas 32 minutos, POB 170, alternando galhão. Gente, Gol 1940, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame turno 186, ajustando 018. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 286, Gol 1940. 45, alternando 126, decimal 85. Até mais, bom voo. Chama agora o centro Recife, 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. 3325 decimal 1, obrigado, alterna 327. Zero on the ground at 41, leaving to the right and call 121 decimal 9, good night. Clear on the right, 1219 TP 9940. Pronto. 0, 3 Adrian, decolar. Pistão 0, vento 1, 8, 0 graus com 0, 9 nós. Registrado a linha de decolar, então não quero mais para fazer. V, 9940, vacate the runway. Trip 9940, taxi by Alpha, hold short of Juliet. Alpha, hold short at Juliet, trip 9940. Chama agora o centro Recife, 126 decimal 0, alterna 122 decimal 8. Solo, Bono 273, finalização, pushback, acionamento, posição 1-1. Bono 273, livre acionamento, chame para o táxi, porta 1-1. Autorizado, repórter do táxi, Bono 273. 28, secundário, 567. Zero, holding short, Juliet. Roger, trip 9940, tax approved via APRON 1, Juliet, to remote area 12. Pay attention to the point from GO, starting pushback now. Roger, clear that me from, confirm the stand. Point from GO, starting pushback on gate 11. Gate 11, trip 9940. For you. Remote area 12, trip 9940. Remote area 12, trip 9940. Telecom 9940. 940, contato radar na decolagem, super nível 360 na saída da El, após laser direto page. Lenda da El após lenda direto Bridge, gente. Autoriza lenda direto a presente? Autoriza direto lenda. 940. Gol no 776, boa noite, atenção, identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro 1018. Identificou 050 Mare, 1018, está 3197, Galeão, aprovado nível 380, via peso 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola pistão 10, perfil de saída da Euleda Bridge. Curva direita, transponder 5456, controle 120.80. Dado para o Galeão, da Euleda, até a SMAP, pela uniforme Zulu 10. O transponder 5456, controle 120.8. Outra 3197. Tá 3197, confirme nível autorizado 380. Rota via peso 10 até SMAP, após, conforme rota do plano de voo. E seu perfil de saída será da El até Leda, após Leda direto Bridge. Ok, conforme o plano de voo 10 até SMAP. A decolagem com a saída da El, Leda, depois até Bridge, transponde 5456, controle 120.8. Rota 3197. Tá 3197, nível autorizado 380. 380, foi reportado na primeira vez. Tá 3197, só confirmando sua rota completa, ok? Eu só escutei até SMAP, após direto Lúvito, direto Bravo, Bravo, Charlie, após Toquim. Lúvito, Bravo, Bravo, Charlie, depois Toquim, tá 3197. Tá 3197, cotejamento correto, chame pronto. Portaria, 3197. Aerotáxi, Coronel 273, 173, Campinas, 3 horas. Tente, táxi via pátio 1, no Índia, ponto de espera, chame turno 186, ajuste no 018, gol no 273. Autorizado, pátio 1, no Índia, ponto de espera 186, obrigado, boa noite, Coronel 273, com 1018. Boa noite, Gono 273, ponto de espera da 97. 73, boa noite, Alinda Cola, pistão 0, vento 18, 0 graus com 08 nós. Autorizado decolagem da pista 10, Gono 273. Salvador, Gol 940. Gol 940, controle. Presente, autoriza direto bridge. Chamo centro Recife, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1, e solicito direto ao mesmo. 13325, 125, 1, ciente, boa noite. Gol no 601, número máximo. Sete oito. Recife, gol no